aglomerou. Foi Cristo quem trouxe, meu rap é louvor. Não é chique nem close, é mais do que um show. Bem mais do que bênção, a rua quer flow. E a gente quer bênção. Mensagem bíblica, clica no som de cloud pesado, pregado, reformulado em dor e sol de sol. Três por Cristo na missão. Acesso direto ao coração, tipo embaixador, linhagem, meu sacerdócio real. Faço por Cristo, não invisto como negócio sou. Eu sou mais que um vencedor. Espírito ungido de um pregador. Sei que a rua quer flow, curte balançar, a gente tem que é. Só que sem fumaça pro ar, porque a tentação não vai entrar. Na vida do crente é Deus que tá. Se canto teu mal espanto, se clamo por Deus eu chamo no progresso do trampo, dedico minha arte enquanto sou. Três por Cristo na missão. A banca que levo de aba ao chão. Foi Cristo quem trouxe, meu rap é louvor. Não é chique nem close, é mais do que um show. Bem mais do que bênção, a rua quer flow. E a gente quer bênção, se aglomerou. Foi Cristo quem trouxe, meu rap é louvor. Não é chique nem close, é mais do que um show. Bem mais do que bênção, a rua quer flow. E a gente quer bênção. Se Cristo fala, eu preparo a armadura pra guerra. Com a espada eu ataco, jogando ele por terra. Vigilante, atento, mantendo o olho aberto. Combate, o bom combate, e me mantenho liberto. Fechado com Cristo eu vou, no som pesado invisto. Levando a fé pro sinistro, é três por Cristo, man. 100% na unção. Gospel cantada pelos irmãos na conquista da city, tocando a vida em playlist, na prova avante persiste, cristianismo no ar. 4:20 eu vou orar, enquanto o diabo te faz fumar, vou sim pregando sem me envergonhar. É três por Cristo, banca que chegou pra somar, então vem com a gente caminhar. Caminhe com Cristo, volte a sonhar. Se aglomerou, foi Cristo quem trouxe, meu rap é louvor. Não é chique nem close, é mais do que um show. Bem mais do que bênção, a rua quer flow. E a gente quer bênção. Se aglomerou, foi Cristo quem trouxe, meu rap é louvor. Não é chique nem close, é mais do que um show. Bem mais do que bênção, a rua quer flow. E a gente quer bênção. Eu sou do chique, bem visto, vestido de paletó. Eu sou o louco que rima, que nunca estará só. A poesia eficaz do livro traz a verdade, destruindo a mentira, chutando a vaidade. A rua quer flow, eu misturo com são. Sabedoria divina, como pediu Salomão. Não é apenas um rap rimando bem a batida. É louvor, é compromisso no corre das vidas. Pense que tudo que faço é por obrigação. Na rima que eu levo com Cristo é mó satisfação. Então cola aqui, porque a firma é forte. Aglomerou o bang, não tem vez para os locks. Se aglomerou, foi Cristo quem trouxe, meu rap é louvor. Não é chique nem close, é mais do que um show. Bem mais do que bênção, a rua quer flow. E a gente quer bênção. Se aglomerou, foi Cristo quem trouxe, meu rap é louvor. Não é chique nem close, é mais do que um show. Bem mais do que bênção, a rua quer flow. E a gente quer bênção.